Serra da Cola da Presente? 230, cópia. Pronto. Vitória da Conquista. Autorizado. Nível 180. Conforme a rota do plano. Decolagem da 10, curva à direita, subida da El, após da El, Coral, e após Coral, direto Conquista. O controle 120.8, transponder 5461. Autorizado, então 180, conforme decolagem da 10, direita da El, Coral, Conquista, 120.8, 5461. Correto. Chame para o centro de estacionamento o 2230 da Fortaleza. O voo no 328. Mantenha a posição da Juliette. O portão 03 vai ser desocupado agora pela Embraer da Azul. Sente, mantenha da Juliette e vai guardar o 31-322. O Azul 4089, push deck acionamento autorizado. E com a informação que o senhor está restrito ao nível 180. Até 30 milhas do VOR de Salvador. Se falhar as comunicações, suba o 360 após 30 milhas. Azul 4089, chame táxi. Autorizado, pushback, vai chamar para o táxi. Restrito 180 até 30 milhas de Salvador. 4089. Para informação, temos o helicóptero à sua esquerda, mantendo agora 500 pés, não vai interferindo com a sua decolagem. Agora vai chamar o controle em 120.8, tem um bom voo. Chame agora o controle no 208. Quatro para informação, o senhor está liberado da restrição, porque o tráfego já foi superado. Tem livre decolagem cabeceira 10, vento 50 graus, 12 nós. Decolagem autorizada 10, direto ao 390, 7. O voo no 328, assim que o Embraer da Azul deixar o pátio, está autorizado ingressar no portão 03. Quando o Embraer está autorizado o portão 3, portão 328, graças. Olha. O avião se com, controle. O avião se com, prossiga. Chame Recife, 12685, alterne 12545. Foro 12685, 12545. Firmo. 7, azul, navio 5. Salvador, boa tarde, está em zona 96, tem informação, papá, para o gato 360, portão 011. Cliente, tá 3193. Eu tenho autorizado aqui o 380. O senhor aceita? Ah, firma. Tá autorizado então. Galeão, nível 380. Via peso Luna 0 até SMAP, após conforme o plano. A decolagem da 10 com a primeira curva à direita. Subida da El, pós da El Leda, pós B da Bridge. Controle 120, decimal 8. Transponder 5463. Autorizado, Galeão 320, decola da 10 com a primeira curva à direita, saída da El Linda Bridge, Amper Zulu 10. 1208, controle 5463 no transponder. Correto, chame portão 11, quando pronto, então 3193. Afirmativo, 3195. Pro do Índia Serra, pro Xandar 6315. 22 a bordo, eu tenho com 2040. 2000, Luna, 6315, chegado, sucesso. E o senhor tá livre da restrição, ok? Hoje, a gente espera chamar 2000 e livre da restrição do... Correto. Lima Eco, decola 27, curva direita, no corredor Axé, aguarde a transferência. É, de curva direita, corredor Axé, aguarde a transferência, o Oca, Lima Eco. Sete para Sierra. Com local de pouso, Guardião 07. Sony 0107 para transponder. Azul 4089, ali decola cabeceira 10, vento 12, corrigindo 150 graus, 11 nós. Oscar Lima Eco, agora com controle 120, decimal 8, bom voo. 20, decimal 8, grato, bom trabalho. Controle Salvador, é o Oscar Lima Eco. Oscar Lima Eco, mantenha mil pés no corredor Axé, reporte no Traverso Farol da Barra. Mil pés, Traverso Farol da Barra, Oscar Lima Eco. Gol no 806, passa 160, chame Recife na frequência 12685, alterno 2545. 2685, boa tarde. Controle 61 no patrão na Chané, voa na Lagoinha. Meu 141, chegada bom, FD se mantém a 050, vigilância radar. 50, meu 141. Topado, Guardião 07. Frequência livre para o pouso 07. 07. Controle, autoriza bom, meu 141. Não, mantém o perfil, meu 141. Tá bem. 54, controle? Escutando a 754. Voe direto Campina Grande. Apresente pro de Campina Grande direto, gol na 754. Chané 6320, autorizado LSXR, informe estabilizado. Foco estabilizado, Chané 6320, pode continuar até 2000? Autorizado, 2000. Obrigado. Três, um no cinco, desse mantém a 3000 pés, ajuste uma 021. 3000 pés, uma 021, 63, um no cinco. Paulo Salvador, boa tarde, eu vou no 600, acerto a informação passar para Natal. Chané 6315, inicia redução 2109. Agora 2109, 6315. É o 370, via peso Luna 0. A decolagem dá 1-0, com curva à esquerda. Subida Cuca, transição Zipar. Controle 120, decimal 8. 5471. Transponder. Então, foi autorizado para Natal, a rota contorno suave de voo, contato isolona 0, liga 370, decolador 0, curva esquerda, puca de par, 208, 5471, transponder de voo no 600. O REP, chame qual? Então, o pushback acionamento, voo no 600. Chamará, muito graças. 7 de Álvaro, destino, senhor. Se mantenha mil pés, já ponte no traverso, fora da barraca. 7, chamará no traverso, o pushback. Azul 4089, subiu até 360 na saída da EL, vigilância radar. 360 na DAEL, 4089. 1754, passou 160, chame o centro na frequência 12685, alterne 1288. 2685, 2288 no 54. Será 6315, desça para 2000 pés, autorizado LS X-Ray, informe localizador. 2000 pés, X-Ray, informa localizador, 6315. Pastor 32, controle. Frequência livre, é que está a localizador avistando o Xenã 6320. Flat final ILS 1862-6320. 1862, boa. Controle o Oscar e Maeco no Traverso da Barra. Gente, autorizado voar direto. A magnética 305. Mantendo ainda meu pés, aguarde a ascensão para o 085. Gente, voar direto, aguardando a ascensão para o 085, Oscar e Maeco. Pastor 32, controle. 320, tá baixado e travado? Ainda não. Informe baixado e travado, vento no 50 graus, 13 nós. Ok, portaremos. Certo. Solo Salvador, muito boa tarde. É o 3805, autorização para Guarulhos, tem que ser formação off. 7. Guarulhos, nível 340, via peso Luna 6, até Belo Horizonte. Após BH, Trive, após Trive, ponto de causa. Decolagem down no zero, curva à direita, subida da El. E após da Leda, após Leda Bridge, controle 120 decimal 8, acione 5472. 120 Guarulhos, eu levou 340 via Upper Zulu 16, após BH, após Trivem, pontos, decola down no zero com curva à direita, decola no perfil da Dael, transição Leda, depois Brida, controle 08, aciona 5472, o 103805. Correto, 3205, chame aí para o pushback de acionamento. Vai chamar o 3205. Passarelo 2230, chame aí para o quadro. Passarelo 2230, estão autorizados. E chame táxi. Para coordenação, 118.6, guardião 07. Torre, o Guardião 07. Guardião 07, reporte para o Estapô. Nave, contato para a Caju. Dois 18.6, Torre, eu chamei 63, zona 5. 18.6, até já, obrigado. Salvador, boa tarde, eu chamei 63. Oi, 6315, reporte no externo. Reportará. Tapuão 07. Guardião 07, condições de prosseguir a retaguarda do tráfego que está na final e prosseguir direto parte do GRE? Afirmo. Autorizado, Guardião 07, se possível agilizando, que eu estou com o segundo tráfego agora, aproximadamente 9 milhas, tá ok? Está presente, está agilizando. Chama nacional para o Guardião 07. Tá no final, procura aí o Guardião 07. Tente, salve, solo controlado, Guardião 07, vento não 40 graus, 11 nós. Meu, autorizado LS, 6144. Tonei 6320, solo 37, direito no 219. 219, boa tarde. Chegou externo 6315. 6315, pouso autorizado, cabeceira 10, vento não 40 graus, 12 nós. Teve pouso 6315. Alfa Gilete 04, Xenã 6320. Guardião 07, solo controlado? Aos 38, livre frequência, boa tarde. Patrona, obrigado. Passarelo 2230, 60 para o POB, 3 horas, alterna Salvador. Sim, passarelo 2230, passa inicialmente através do portão 06. Oximétrico 021. Através do 06, passarelo. Do 4079, chame Recife 125. 125, 4089, obrigado. Oscar Limanha, qual o seu estimado para pouso? O está estimando ao 30, 1730. 1730, sim. P5595, controle. Passarelo 2230, observo Airbus da Bianca, ingressando agora no parque. Após minhas unidades, ele é disponibilizado no parque, partindo então, ponto de espera da 10, torre, no 9-6. Aguardo a Bianca, após prossegue, 8-6, passarelo. Ou no Marcos 4, Marcel, copia? Autorizado Marcel, 350, 358, decola da 10, curta esquerda, Fuca, transição Aracaju. Controle 120, decimal 80, transponder 5470. TP5, 595, transfere, este é o controle Salvador. Ajuste agora 10021, desça para 2000, direto Duna para o ILS. 2000, direto Duna, 5-5-5. Salvador, boa tarde, também 6210, informação papá. Oceano 210, Salvador. Passa o nível 200, ajuste agora no 021, direto Duna 3000 para o ILS. Direto Duna 3000, desce o ILS X-ray, 620. Localizador 6141. Solo, boa tarde, Xanera 6315. 6315, Xanera Alfa Juliette, 08. Alfa Juliette, 08. Salvador, boa tarde, é o Trip 5489. No sentido do tráfego, continue a aproximação no 0, 150 graus, 1129, informe checado, 6141. Camarada, continua 6141. Passarelo 2223 na escuta. Pronto. Decola a partir da primeira interseção à sua direita. Pronto. Autorizado, 150 graus, 1129, 2230. Autorizado com pista, nível 207, decola da 10 com curva direita, saída boa, elétrica. O controle opera em 1208, funciona 5506, proteja. Salvador, vitória da conquista, nível de voo 200, decola 10, curva direita, agora elétrica. 1208 é o controle, 5506 é o transporte do 35489. Correto, 35489, para o pushback de acionamento no faixa 3. Pronto para pushback de acionamento, faixa 3, 5489. Passou externo, baixar e travar no 6141. 6141, ciente, continua a aproximação, vento 160 graus, com uma dúzia nós, confirmando, já tem pouso autorizado, pista no zero, Ocean Air 6141. Pouso na 160, 6141. Passaria do 2230, decolou os 42, chame controle na frequência no 208, uma boa tarde. 208, vá. Juliette Salvador, passarelo 2230. Passarelo 2230, controle, contato radar, suba para o nível 180. 180, passarelo. 394, prossiga. Boa tarde. Dá para autorização, Galeão 360, com 394. Autorizado, Galeão 360, via Tranquilo 10, decola da 10, com curva à direita, saindo da El Leda Brito. Controle Salvador, opera em 120, decimal 8, aciona 5467, cotejo. Autorizado, Galeão 360, apertulo 10, decola da 10, curva à direita, da El Leda Brito, 208, transponder 5467, com 394. Eu estou somente de pecado, no 01. Claro. Borba. Oi. Outro. Salvador, Fernando 3, 283. 283. 3283, tá? Fernando 3 da Papá, solicita o 190 da Cadeira. Autorizado, Aracaju 190, sai conforme a rota do plano, decola da pista 10 com curva esquerda. Saída FUCA, transição Caju. O controle opera 1208, aciona 5502, cotejo. 09. Direito, 209, obrigado. 1577, decola da 10 com curva esquerda, desceu FUCA Caju. Controle 1208 e o transponder é 5502. Então 3283, a posição é a FUCA. Apenas confirmando, é o transponder 5504 e no 05, chame condução para o posicionamento. Afirmativo, o transponder é o 5504, vai chamar condução para o transponder 5504. Nono 0, irá aguardar o 924, temos um bom exatante, já estão para ataque dentro de instantes. Paulo, eu vou no 600, 219 para o feedback de acionamento. O 09 é o número 2, eu estou aguardando 600. Aguardando, bom, no 600. Ocean Air 6141. 32 no 6, prepare a bom, o prossiga, aguarde cópia. Claro, táxi, são 3193, 155 a bordo. 3 horas e 15 de autonomia, alternando com o fim. Copiado, são 3193, taxia via fácil em Rei Alfa até o ponto sério da 10. Quando chama a torre, na frequência 1986, após 20-0, 21, bom voo. Obrigado, bate em Rei Alfa, ponto sério da 10, 5-8-6, boa. Segundo 924, depois da passagem do Rei Alfa, retaguarda, livre posicionar no 10, com o táxi. Na Alfa. Na Alfa, prossegue o táxi, reporta antes das mulheres. São 3216, Fortaleza, autorizado, nível 370, via Anfetulo 19, decola 10, curva esquerda, saída Momo, transição Procis, controle opera 1208, aciona 5457, proteja. Correto, quando estamos em estacionamento 02. 1200. Ok. Vamos partir direto para a conquista. 7 grato. 5595, livre ILS. Livre ILS 5595. É o Araújo? Não. Ok, bem parecido. Oceano 210, desça para 2000. 2000, Oceano 210. Papá, Oscar Lima Eco, Salvador. Prossiga, senhor. Chame Recife 12685. 85, grato. Livre. Uno 93 autorizado a alinhar e decolar da 10, vento é de 150 graus, 1 a 19. Autorizado, decolar 10. Passo Engen Alpha, é o ponto espera da 10, condução à torre 1186, estado 102, no bom ponto. Voo 600, pode passar do Boeing da companhia Procura Varig, livre por estacionar no 9 e caminhar. Faz a passagem da aeronave com Procura Varig, teve que chegar no estacionamento com o 600. Salvador, muito boa tarde, 5595, transfere. 5595, boa tarde, continue em aproximação no 0, vento 150 graus, 1129, informarei pista livre, 5595. 7, 5595. Z93 decolou 50, chame o controle em 1208, uma boa tarde. 393-208, um abraço, bom trabalho. Alô, boa tarde, Gol no 333, informação papá, autorização Congonhas. Gol no 333, São Paulo Congonhas, autorizado a nível 360, decola 10 com curva direita. Da Euleda Bridge, intercepta o Pedro 16 após rota do plano. O controle opera 1208, aciona 5510, proteja. 7360, Congonhas, decola da 10 com curva de B, à direita,